Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gaspi. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 3 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Dilma Rousseff será reconduzida à presidência com uma lista de obstáculos. Votação sobre indexador da dívida dos estados deve ser tranquila no Senado. Onda de fusões partidárias promete iniciar 2015 em alta. Comissão da Câmara amplia a abrangência de benefício Garantia Safra. Presidente da Ucrânia chama eleição separatista de farsa. Renan descarta votar projetos que comprometam contas públicas. OAB propõe Comissão da Verdade para a escravidão de negros no Brasil. E agora, a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Sol, calor e tempo firme no Centro-Leste, Norte e de Minas Gerais, no Espírito Santo e Centro-Norte do Rio de Janeiro. No Triângulo Mineiro, no Centro-Norte e Oeste de São Paulo, há previsão de chuva a qualquer hora do dia. As demais áreas têm pancadas de chuva à tarde e à noite. Região Norte. Ar quente e úmido predomina sobre o norte e nuvens carregadas crescem em todos os estados. O sol aparece forte por várias horas e há previsão de pancadas de chuva e raios à tarde e à noite em toda a região. Região Nordeste. Um vórtice ciclônico de altos níveis, Vecam, atua sobre o Nordeste. O sol aparece e ocorrem pancadas de chuva por quase toda a região, principalmente à tarde e à noite. Não chove no centro-norte e sul da Bahia, no oeste de Pernambuco e no litoral entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Previsões para a região sul. Risco de temporais no sul. Uma frente fria se forma entre o Brasil, Uruguai e Argentina com um ciclone extratropical. Quase todo o sul tem chuva a qualquer hora e períodos com sol. No oeste de Santa Catarina, no centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul, chove o dia todo. Região Centro-Oeste. O ar está quente e úmido sobre o Centro-Oeste. O sol aparece por várias horas e o ar fica abafado. As nuvens ficam carregadas com calor e provocam chuva à tarde e à noite, que pode ser forte. Em Mato Grosso do Sul, no leste de Mato Grosso, oeste e no sul de Goiás, chove já pela manhã. E agora vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Bolsistas do programa Universidade para Todos, ProUni, tiveram desempenho melhor na comparação com os alunos das instituições públicas no ENAD, exame aplicado pelo governo federal entre estudantes do ensino superior, afirma estudo da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Superior, ABRAES. A pesquisa mostra que quem recebe o benefício integral tem uma média de acertos de 49,3%, enquanto o rendimento médio dos acadêmicos de universidades e faculdades públicas é de 47,7%. A pesquisa é baseada nos microdados do INEP, autarquia ligada ao Ministério da Educação, MEC, referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012. O estudo não faz diferenciação da nota em relação ao curso do aluno. Nos três ciclos avaliados, foi possível abordar as três grandes áreas de ensino: humanas, biológicas e exatas. Nesse período, 1.384.466 alunos fizeram o ENAD. A análise está relacionada a 56% dos casos, isto é, 787.470 respondentes da prova. Os pesquisadores justificam que o recorde da amostra é necessário para gerar dados de maior confiabilidade, ao considerar apenas os alunos que se dedicaram a responder as questões da prova, sem deixar uma sessão inteira em branco. Até o momento, estudos educacionais mostravam que os alunos do ProUni eram melhores na comparação com os colegas de classe nas instituições privadas. Segundo a pesquisa da ABRAES, os acadêmicos que não têm bolsa tiveram aproveitamento de 41,88%, abaixo da média geral de 43,19%. Comissão da Câmara amplia a abrangência do benefício Garantia Safra. Direto dos estúdios da Rádio Câmara, chamamos nosso colega José Carlos Oliveira. Comissão de Integração Nacional da Câmara amplia a abrangência do benefício Garantia Safra. Esse benefício de até R$ 1.200 por ano foi criado em 2002 para socorrer agricultores familiares de municípios sistematicamente sujeitos à perda de safra por motivo de seca ou enchente. Atualmente, ele é pago apenas no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que engloba os 9 estados nordestinos e alguns municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. O projeto de lei do Senado estende o benefício para o Centro-Oeste, enquanto outros 2 projetos da Câmara privilegiam a região Norte. No substitutivo que apresentou a essas 3 propostas, o relator deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso do Sul, deixa claro que o Garantia Safra passará a atender os agricultores familiares do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Essa medida atendia só algumas regiões do Nordeste. Nós estamos estendendo ela para as demais regiões para garantir aos agricultores e familiares vitimados pelo fenômeno da estiagem, né, nas regiões Centro-Oeste, região Nordeste, região Norte, né, toda essa região também pode ser atendida. Nós não podemos tratar o Brasil de forma desigual. A mesma situação que vive no Nordeste, também vive no Centro-Oeste com um pequeno produtor, com um assentado, que sofre com a estiagem. Autor de uma das propostas de extensão do benefício para o Norte, o deputado Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, justifica a necessidade de ampliação da abrangência do Garantia Safra. A nossa seca no Norte, a nossa cheia. Do mesmo jeito se perde produção no Norte por enchente, se perde no Nordeste por falta de água. Essa foi a lógica da nossa propositura. A partir de agora, o nortista tem o mesmo direito do nordestino em caso de perda de safra. Juntamente com essas propostas, tramitava um projeto de lei que dava abrangência ainda maior ao benefício, estendendo-o a todo o território nacional. No entanto, o relator Nilson Leitão rejeitou esse projeto sob o argumento de que a medida aumentaria a concorrência por recursos federais já escassos. Além disso, Leitão avalia que os agricultores familiares das regiões Sul e Sudeste dispõem de melhores condições de infraestrutura e dinamismo econômico para enfrentar situações de seca e enchente. Depois de aprovado na Comissão de Integração Nacional, o substitutivo de Nilson Leitão é analisado agora na Comissão de Agricultura da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, vota nesta segunda-feira a criação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra para pesquisar fatos relativos à escravidão de africanos e seus descendentes e fazer um resgate histórico e social do país, revelando fatos que passaram ao largo da história oficial. Entre eles, o protagonismo em revoltas e insurreições e a contribuição da população negra para o desenvolvimento do Brasil. A proposta da OAB é instalar uma comissão nacional no âmbito da entidade e também encaminhar ao governo federal a sugestão de criar a Comissão Nacional da Verdade sobre a escravidão negra, nos moldes da Comissão Nacional da Verdade, CNV. Por 2 anos, a CNV pesquisou violações de direitos humanos pelo regime militar entre 1964 e 1985. O trabalho termina em dezembro de 2014, com recomendações ao governo para passar a limpo o período. A OAB deve ser instrumento a favor da igualdade. O século passado abraçou a ideia da liberdade. Agora, precisamos promovê-la. Não podemos ter medo de olhar para o nosso passado. Precisamos revisitá-lo e entendê-lo para que atrocidades contra a população negra não se repitam, disse em nota o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Organizações de direitos humanos, religiosos e movimentos da sociedade aproveitaram o Dia de Finados ontem para lembrar os mortos e desaparecidos do regime militar entre 1964 e 1985, além de vítimas de tortura e morte sumária pelo Estado, como o caso Amarildo de Souza. O ajudante de pedreiro foi torturado e morto por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, da Rocinha, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, em 2013. A homenagem às vítimas ocorreu com uma celebração ecumênica no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, onde está o monumento pelo grupo Tortura Nunca Mais, em memória a 14 militantes enterrados ali. No local, durante o regime, havia uma vala onde as ossadas dos ativistas foram enterradas, misturadas com os restos mortais de 2.000 indigentes. De acordo com a pesquisa do grupo, ou a pesquisadora do grupo, Victoria Grabois, que teve acesso a documentos oficiais. E vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, a presidente Dilma, reeleita, retoma seus trabalhos a partir de hoje, após recompor as desgastadas energias em uma praia da Bahia. Merecido descanso, afinal, ninguém ignora por que passou a candidata. E esperamos que realmente isto tenha acontecido, pois o que a espera vai necessitar de muita energia física, mental e espiritual. A começar por desmontar o palanque e assumir, quem sabe, uma postura mais independente. Se não fizer isso, vai ter problemas. A sua promessa de diálogo e mais compreensão tem que ser levada a sério. Neste quesito, terá que ser incisiva até para mostrar que enquanto ela desmonta o seu e se dispõe ao diálogo, parece que o ex-presidente Lula parte para desconstituir o poder de sua pupila. Lula tem postado sistematicamente durante estas semanas pós-eleições vídeos onde ataca questões cruciais. A primeira contra a revista Veja, no ainda remanescente episódio em que a revista noticiou o depoimento da delação premiada do doleiro Youssef. Um assunto melindroso, pois não cabe à revista qualquer ônus de prova, já que não fez nenhuma acusação, limitando-se simplesmente a publicar parte do depoimento prestado na delação premiada do doleiro Youssef. Insiste Lula em querer prender o carteiro, desviando a atenção do mentor da missiva. Outro equívoco é querer criticar os que discordam da política externa brasileira. É assunto que ele insiste em querer manter o palanque eleitoral. No entanto, precisa explicar, por exemplo, os mais de 3 mil empréstimos do BNDES, que tem muita gente já denominando de Bolsa BNDES Internacional. Senão, vejamos, barragem de Muamba Maior em Moçambique, 350 milhões de dólares. BRT, corredor de ônibus de Maputo, também em Moçambique, 180 milhões de dólares. Hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, 343 milhões de dólares. Projeto da conhecida rodovia da cocaína na Bolívia, 199 milhões de dólares. Bi para o metrô do Panamá. Hidrelétrica de Chagla, no Peru, 320 milhões de dólares. Ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela, 300 milhões de dólares. Soterramento do ferrocarril Sarmiento, na Argentina, 1 bi de dólares. E, evidentemente, os 682 milhões de dólares para o porto de Mariel, em Cuba. Diante disso e do escândalo da Petrobras, o do Mensalão parece ter sido coisa de troco. São questões que não são invenções da imprensa ou de pessoas irresponsáveis e desinformadas, que Lula e parte do governo insistem em usar como estratégia para não darem explicações convincentes. Insisto, tenta prender o carteiro ao invés de dar conta do autor da missiva. O mesmo se diz do líder do PT no Senado, Humberto Costa, que chama de imbecis os que foram contra a aberração que pretendiam ele e seus companheiros implantar nos esdrúxulos conselhos populares. Esquece que, ao referir-se assim, está incluindo os deputados, muitos da base aliada, que não sem tempo derrubaram o projeto. Por isso que, mais do que conversas, a presidente reeleita Dilma Rousseff precisará de ações convincentes de como pretenderá conduzir o país, decretando, se possível, a sua libertação de inconsequentes que continuam pensando no partido ao invés de no país, na permanência dos palanques eleitorais, inclusive. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A Organização das Nações Unidas, ONU, comemorou ontem o primeiro Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas. Mensagens do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e da diretora-geral da Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Irina Bokova, foram divulgadas por ocasião da data, além da promoção, nos próximos dias, de um painel de alto nível, com seminários, conferências e debates em diversos países. Segundo a Unesco, a data foi instituída em dezembro de 2013 e marca o assassinato de dois jornalistas, Ghislaine Dupont e Claude Verloon, no Mali, em 2 de novembro do ano passado. Com o objetivo de criar um ambiente seguro para o trabalho dos profissionais dos meios de comunicação em todo o mundo, a ONU tem desenvolvido nos últimos anos um plano de ação com o apoio da comunidade internacional e da sociedade civil. As Nações Unidas chamam a atenção para o número de jornalistas mortos nos últimos 10 anos, que passa dos 700, e para o alto percentual, 90%, de impunidade dos casos de violência envolvendo profissionais da mídia. Em sua mensagem, Ban Ki-moon alerta que 17 jornalistas iraquianos foram executados somente no ano passado. O social-democrata Victor Ponta ganhou o primeiro turno da eleição presidencial realizada na Romênia neste domingo, de acordo com a pesquisa de boca de urna. Ponta teria entre 41,5% e 38,2% dos votos, contra os 32,1% a 31,2% de seu adversário de direita, Klaus Iohannis. Os dois deverão se enfrentar no segundo turno em 16 de novembro próximo. Novas manifestações tomaram as ruas da França neste domingo em memória do jovem ambientalista morto há uma semana em confrontos com a polícia. Ontem, em Paris, cerca de 300 pessoas se reuniram, sem autorização oficial, em uma praça de um bairro popular do leste da capital. O ato foi acompanhado por um forte esquema policial. O clima tenso terminou com a detenção de pelo menos 66 manifestantes. De acordo com uma fonte da polícia consultada pela AFP, a mesma fonte relatou que alguns dos detidos levaram martelos, alicates, soco inglês, capacetes, objetos incendiários, entre outros. Polícia em toda parte, justiça em parte alguma, policiais assassinos. Não esquecemos, não perdoamos. Eram algumas das palavras de ordem dos manifestantes. Os gendarmes recorreram a gás lacrimogêneo para conter a multidão. Já na esplanada, perto da Torre Eiffel, centenas de pessoas fizeram um sign-in pacífico, que contou com a presença de membros do novo partido anticapitalista, NPA, de extrema esquerda. No sudoeste da França, uma marcha em silêncio reuniu 300 pessoas na polêmica represa de Sivens, onde Remy Fraisse, de 21 anos, foi morto em confronto com a polícia em 26 de outubro passado. No sábado, duas manifestações em Nantes, a oeste, e Toulouse, sudoeste, convocadas por movimentos anticapitalistas e radicais, terminaram com centenas de violência. A morte de Remy é a primeira a ocorrer em uma manifestação reprimida pela polícia na França metropolitana desde 1986. A investigação apontou que o rapaz morreu vítima da explosão de uma granada ofensiva lançada pelos gendarmes. O episódio causou comoção nacional e agravou a situação do governo socialista no poder. A forte tempestade Vance, no leste do Oceano Pacífico, se transformou em furacão neste domingo, mas ainda não apresenta riscos para o território mexicano. informou o Serviço Meteorológico Nacional do México. Vence se intensificou para furacão categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5 e se localiza ao sul-sudoeste da costa de Jalisco e Colima, no oeste, movendo-se para noroeste, declarou o SMN em seu último boletim. Às 15 horas, hora local, e 13 horas, horário de Brasília, a tormenta se situava a 860 quilômetros ao sul-sudoeste de Manzanillo, em Colima, oeste, e 895 quilômetros ao sudoeste de Zihuatanejo, em Guerrero, sul, estados onde deve gerar chuvas menores, completou o órgão. O furacão se move para noroeste a 24 km por hora, com ventos contínuos de 130 km por hora e rajadas de 155 km por hora. Vence é a 20ª tormenta no Pacífico na temporada que termina em novembro. A cantora britânica georgiana Kathy Kelua sentiu um zumbido no ouvido e achou que havia algo errado. No médico, a surpresa. O som estava sendo produzido por uma pequena aranha. Há uma semana, a aranha foi removida por um pequeno aspirador, mas a história não parou por aí. Kate fez questão de compartilhar o caso com os fãs pelo Instagram, com direito a imagens do procedimento. Primeiro, ela publicou um vídeo do exame que comprovou que havia uma aranha em sua orelha. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Continue ligado. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial 61-3532-6993. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Movimentos em busca de mais tempo de TV, de fortalecimento institucional e de aumento da bancada no parlamento levam siglas como PSD, PROS, PPS, Solidariedade e PSB a cogitarem incorporações em 2015. Para garantir a sobrevivência política de algumas siglas ou fortalecer blocos governistas e oposicionistas, a onda de fusões partidárias promete iniciar 2015 em alta. Na base de sustentação de apoio ao segundo governo da presidente Dilma Rousseff, a principal manobra começa a ser feita pelo ex-prefeito de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab. Ele pretende recriar o Partido Liberal, PL, atrair parlamentares que estão insatisfeitos na oposição e depois fundir a legenda ao PSD. Para aumentar a sua musculatura, o recém-criado PROS tenta atrair o PDT e o PCdoB. Na oposição, mesmo com divergências e dificuldades impostas pelas regras eleitorais, existe ainda a possibilidade remota de uma fusão entre PPS, Solidariedade e PSB. Até o momento, a estratégia mais avançada é a que foi traçada por Kassab, bastante cotado para assumir o Ministério das Cidades. O plano é pragmático e já está em curso. A recriação do PL é um mecanismo para driblar as regras eleitorais sem cometer ilegalidades do fato. Em 2011, quando fundou o PSD, muitos parlamentares queriam migrar para a nova legenda. No entanto, não havia segurança jurídica que garantisse o tempo de televisão para que pudessem concorrer nas eleições municipais de 2012. Às vésperas do prazo final, o TSE decidiu favoravelmente e determinou que o PSD teria direito ao tempo para a disputa do pleito. Renan descarta votar projetos que comprometam contas públicas. Direto da Rádio Senado, chamamos nossa colega Érica Christian. A presidente Dilma Rousseff deverá se reunir nos próximos dias com as lideranças dos partidos aliados para pedir que não votem projetos que comprometam as contas públicas. Entre as propostas já vetadas pela equipe econômica, que aumentam gastos, estão reajuste salarial de diversas categorias do funcionalismo e o aumento de repasse do governo federal para o Fundo de Participação dos Municípios. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, confirmou, no entanto, a votação do projeto que reduz os juros pagos pelos estados à União referentes a empréstimos, pelo chamado indexador da dívida no lugar do IGPDI. A correção dos débitos será baseada na inflação mais 4% ou na taxa Selic, prevalecendo o menor valor. Ao lembrar que o projeto não cria despesas, embora reduza a arrecadação, Renan Calheiros ressaltou o compromisso do Congresso Nacional de não elevar os gastos públicos. Não há aqui no Senado essa preocupação, não haverá pauta bomba. Nós temos preocupação com o equilíbrio fiscal. O que há com relação à troca do indexador apenas é que havia um compromisso de que logo depois das eleições, esse projeto que foi mandado pelo governo seria apreciado. Apesar da mágoa de aliados com o resultado das eleições, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acredita que os parlamentares não serão irresponsáveis na tentativa de aprovarem os projetos que aumentam despesas públicas. É legítimo, é natural que os deputados que são representantes das suas bases queiram apresentar programas, queiram apresentar projetos que beneficiem essas bases. O que nós temos é que ter responsabilidade com a condução desses projetos. Nem todos são possíveis de serem efetivados. E penso que todos os líderes do PT e do PMDB têm essa responsabilidade. Além de evitar a chamada pauta bomba, o Palácio do Planalto tentará aprovar projetos importantes antes do recesso parlamentar, a exemplo do Orçamento Geral da União. Da Rádio Senado, Érica Christian. Aliviada após vencer por uma diferença de pouco mais de 3,45 milhões de votos em relação ao candidato do PSDB, Aécio Neves, a presidente Dilma Rousseff prometeu paz, amor e diálogo nos próximos 4 anos de mandato. A julgar pela pilha de problemas e obstáculos que terá pela frente, no entanto, a presidente reeleita precisará de paciência e sangue frio para conduzir o país. E com base na postura centralizadora do primeiro período de governo, ela terá que mudar o estilo pessoal de governar para vencer as batalhas que a aguardam. Ela aprendeu com tudo o que passou. Quero dizer, é o que eu, o PT, os aliados, os economistas esperam que tenha acontecido. Se não, Dilma será engolida nesses 4 anos, confidenciou um petista com bom trânsito nos corredores palacianos. Dilma tem uma personalidade muito forte. Acho difícil que ela consiga mudar tanto assim, questionou o coordenador de graduação e pós-graduação em relações internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Milhares de pessoas se reuniram em Brasília para pedir auditoria no resultado das eleições. O evento, organizado por meio de uma rede social, aconteceu simultaneamente com uma série de outras manifestações realizadas pelo país inteiro, contra a eleição da presidente Dilma Rousseff. Queremos uma auditoria independente e separatista para esclarecer o que ocorreu, pediu o advogado Matheus Sattler, organizador do evento Brasiliense no Facebook. Ele defende a auditoria proposta pelo PSDB durante a semana e critica a reação dos eleitores de Dilma diante do pedido do deputado Caio Sampaio, do PSDB de São Paulo. Quem não deve, não teme, criticou. Sattler foi candidato a deputado federal pelo DF e ficou conhecido por propor distribuição de kit macho nas escolas. O protesto também ocorreu em outras capitais. No Rio de Janeiro, manifestantes chegaram a carregar um caixão com a foto da presidente eleita. Em São Paulo, milhares de pessoas ocuparam a Avenida Paulista. Utilização do Enem cresce entre instituições públicas e particulares. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, consolida-se cada vez com a forma de ingresso em instituições públicas e privadas de ensino superior e de ensino técnico, seja por meio dos programas nacionais, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e o Programa Universidade para Todos, ProUni, que utilizam as notas do exame como critério, seja por iniciativa das próprias instituições de ensino em usar o Enem como processo seletivo. Entre as universidades federais, segundo o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, Targino de Araújo, todas utilizam o Enem total ou parcialmente como processo seletivo. O Enem é fundamental porque permite que os alunos possam se inscrever para qualquer universidade do país. Possibilita o acesso de estudantes que não poderiam viajar para fazer vários vestibulares. É um mecanismo de inclusão, disse. Araújo ressalta que a adesão ao exame continua crescendo, inclusive na porcentagem de vagas. Como reitor da Universidade Federal de São Carlos, ele disse que na sua instituição, a utilização do Enem começou para 50% das vagas e atualmente 100%. Os resultados têm sido positivos, sendo que as universidades que fizeram a adesão não têm se arrependido. Não houve quem desistiu de usar o Enem. Pelo contrário, a adesão é crescente, disse. Alçada pela presidente reeleita Dilma Rousseff do PT à condição de prioridade de seu segundo mandato, a reforma política é um assunto velho que a cada legislatura, nos últimos 20 anos, sempre ressurge com a força de uma refundação do sistema político e termina em alterações pontuais. O único consenso, nesse período, é o que é necessário fazê-la. No momento, há pelo menos 4 propostas de reforma política em discussão no Congresso e na sociedade. A do grupo de trabalho na Câmara, que reuniu 18 deputados de diversos partidos, e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que tem apoio da OAB e da CNBB, a do PT, com apoio da CUT e da presidente Dilma. Tradicionalmente, esse debate se circunscreve ao Congresso, mas desde os protestos de junho do ano passado, políticos e entidades passaram a defender que se ouça diretamente a sociedade. O PT e alguns movimentos sociais defendem que os eleitores escolham um grupo de representantes para uma Assembleia Nacional Constituinte e exclusiva para tratar do tema. A medida foi apoiada pela presidente logo após os protestos, mas ela recuou após receber críticas até do vice-presidente Michel Temer. A partir de então, a presidente passou a defender a realização de um plebiscito para ouvir o desejo da população. A maioria dos parlamentares, por sua vez, defende que o Congresso formate uma proposta e que ela passe por um referendo popular que aprovaria ou não as mudanças. O principal argumento é que a complexidade do tema inviabiliza uma consulta prévia.